De bloco em bloco, construindo meu império. Tô jogando as dias, desvendando os mistérios. E ela me liga e me chama pra jogar. Mas eu tô com os cria, não adianta me ligar. E eu sei que você quer jogar no Skype. Pra vila pra gente farmar. Já tá de noite e eu tô na minha cama. Tô indo dormir pra ninguém me matar. Skin do mundo.